Ah, vento 130 graus, 10 mais. 52, o ramo da Trip Chase. Torre Azul 4206, boa tarde. Boa tarde, 4206, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 130 graus, 10 mais, atento a pássaros na final da 10. Gente. Boa tarde. 4206, livre pouso, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, 90, 4206. Trip 5219, decolado 02, 1902, chame controle 1198. 5219, ciente, grato, boa. Trip 5219, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, saída agora. 5209, gente. 1755 para o táxi com 132 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. Aproximação final, chame torre 198, decimal 95. Já reduzindo, fui elétrico, agora 395, pode chamar as torres 295, graças a Deus. É 132, autonomia é 3 mais 20 minutos e alternando Campinas. Juliette tá aqui em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 3, no 755, governo. 1895 no ponto de espera, então ajuste a 1013, até a próxima, aí, obrigado. Mantendo nível de voo 090 em aproximação para Salvador. O 471 não pode iniciar o push? 471, só um instante, aqui só mais um minuto para iniciar o push. Já coordene com a equipe de solo, vai passar um feno à sua retaguarda, posta livre no portão 9. Gente, após a nave feno, está livre no push 3479. Fala Salvador, 35495, poderá coordenar nosso nível 120 para Ilhéus. Temos a. Ou o que você tiver no repetitivo. E 120 será coordenado, o ajuste no 013 ao guarda 3. Salvador Ground, go 1925, request tax clearance with 176 on board. Endurance 0339 and alternate confins. And would you like to inform you are transporting human organ? O que pousou ainda não levou a pista. Ok, gente. Então nesse caso a gente vai até a cabeceira normal. Azul 4206 no solo 05, libere a direita e ao livrar chame o solo 1219. Já está livrando, chamará 1219 o azul 4206. Alright, in 10 seconds, ok? Roger, clear to taxi via India Alpha Road Short runway 10. And we have the traffic of the right side, you know that, 1985. Pouso, 130 graus, 10 mais. Ever pouso, 90, vou no 390. Pois o 37 da Gol que pousa ali e mantém o Web 5729. Ali mantém após o Gol Web 5729. Torre Salvador, boa tarde, Gol 7540, dando 0 pronto. 755 número 2, mantenha. Mantenha, me escuta. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, reportará antes da Juliette, 4206. Salvador, o Trip 5415 está com uniforme, poderá coordenar nosso nível, ou se você estiver no repetitivo, 120 para Ilhéus. Ok, o Trip está pronto, cópia, o Trip 5415? Ligamos. E Ilhéus, 120, Golfo 677, pista 90, curva direita, saída Coral, 198 e o transponder é o 0274, 355495. Tony, o TAM 8002? Prossiga, 8002. Após ter o autorizado prosseguir via 2000 Duna? Autorizado até 2500 pés, QNH no 0, 1 no 3. Até 2500 com no 0 no 3, então 8002. Maquilo Zulu, informa o tráfego. 3 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 100, Charlie 208. O meu Charlie Fox de leste, tráfego está 9 horas, 3 milhas, rumo nordeste, correção 3 horas, tráfego superado. Charlie da Juliette. Está mantendo, 4206. Golo 395 no solo 07, libere, time solo 219. Lembrando, 19 graus. 1013. Descendo para o 050, QNH, 1013, azul, 4260. Objeto 6720, desce até 4000 pés, QNH, 1013. Descendo até 4000, 1013, 6720. Desce da Juliette. Boa tarde, 1395, livrando aqui. Romeu Charlie, Foxtrot Juliette, está 4 milhas para ingresso na terminal Ilhéus. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 100, chame controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Então, 8002, informe sua velocidade. 200 nós. Gente, objeto 6720 reduza para 200 nós. Tráfego com presente está a 12 horas 9 milhas. Gente, reduzindo 6720. Zona 98. Zona 98, boa tarde, senhor. Obrigado. Estou em direção aérea, está. Porte Paripe. Agora Paripe, se possível, está no está pousando na 1-0. Salvador, boa tarde, web 5729, cruza a 1900 pés. Jet 5729, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, para o voo ali, senhora? Após 2000 pés, autorizado vai direto Leda. Ok, após 2000 direto Leda, muito obrigado. Confirme, Índia November Alpha. Rodor, está autorizado o procedimento para o 8002? Estimativo desça para 2000 pés, já pode estabilizar o localizador, então 8002. Câmara, estabilizando o lock do 8002. Objeto 6720, desce até 2500 pés, QNH no 013. 2500 no 013, 6720. 03, o 1395. Olá, 1755, ok? Ok, guardando, 755. Confirma o motivo. Vai que acionamento. 1077, portão 612, aguarda. Aguarda, 1077. Índia November Alpha, controle Salvador. Será o número 4 na aproximação, mantém-se em condições visuais, espera. Índia November Alpha. Plantão 8002, complete aproximação de chame torre 118 decimal 95. Torre 1815, tá 8002. Obrigado. Uno 755, autorizado decolagem, 120 graus, 10 mais. Quase decolagem, bom. Para o táxi do Dan 3, corrigindo, Pantanal 47 ou no Tano Galeão com 4 horas e 14 de autonomia, 187 a bordo. Hoje táxi Juliette Alfa, ponto de espera 1895, ajuste na 013, ou 471, boa viagem. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1895, boa tarde, bom trabalho, 347 ou no. 1077, coordene com a equipe de solo, após o TAN a retaguarda, está livre no 612, chame táxi. Após a passagem do TAN a retaguarda, está livre putback e assinamento, voo no 077. Atingido 2500, 7720. 720, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento, repórter estabilizado, localizador. Ciente, desça para 2000, autorizado, procedimento, repórter estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, está 3190, acende a identificação, autorizada a chegada mar e desça até nível de voo 060, QNH no 013. Descendo 060, identificou. No controle em 198, gol 755. 198, boa. 8002, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, então 8002. 360, saída da EL. 120 com 10. Copiou? Copiado. Atento a pássaro aí na final, ok? Atento. 7720, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. 7720, daqui a pouco. Índia November Alpha, foi na proa de Paripe, reporte Paripe ingressando no corredor Interlagos. Paripe, reporte Interlagos, Índia November Alpha. Azul 4206, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. Descendo para 2 mil pés, reportará Azul 4260. Companhia de Salvador, confirma a instrução, foi para o 4260. 4260, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado, localizador. Descendo para 2000 pés, reportará Azul 4260. One nine two five. We are ready to either take off after the landing craft, and I'd like to inform that we are transporting human cornea. Okay, sir. Okay. Okay. I have one more traffic on final. Send by. O objeto 5729, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251, 3325, boa tarde. Sapatango Lima, Kilo Zulu, desça para 2000 pés, QNH 1013. 02, solo 16, chame solo 219. Afirmativo, solo 219, 38002. Para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 050, reporte estabilizado. Vai interceptar o curso do alto, direita, 050, reportado. Pega um final line-up, André, 1925. 1601, prossiga. Está cruzando 190, autorizado, se é 160. 1601, nascendo identificação, autorizada a chegada a bom, filha está nível de voo 050, QNH 1013. 10050. Salvador, bom dia, bom, boa tarde, bom meio, 1-2, com o número 2, nascendo identificação, autorizada a chegada a Mari, está nível de voo 070, QNH 1013. Mari, 070, 1013, tem que com o meio, 1-2. Doutor Salvador, está passando a vitamina Juliette. Prossiga, vitamina Juliette. Vitamina Juliette, caiu para Salvador, está passando através de Veracruz, está com 7 a bordo na proa de Paris. O Vitor Juliette, mantém o corredor Vera Cruz, 1500 pés, que é negar no 013, reporte Paripe. Reportar a Paripe, juro. Então, 3190, informe velocidade. 3190, 0359. Gente, reduza para 220 nós. 220, sim. 350 de autonomia. Na 077, Juliette Alfa, ponto de espera 1895, ajuste na 013, vou ver. Guia Juliette Alfa, ponto de espera 1895, a torre, voo no 077, boa tarde. Fala Salvador, tá 8002, nossa Juliette. Ok, após a aeronave da Gol, portão 11, o 8002. Após o Gol, portão 11, confirme? Sim, portão 11. Afirmativo, após o Gol, portão 11, então 8002. 60, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, azul 4260. Gente, livre 1219, 7620. Mais quanto, senhora? Informe a velocidade que pode manter até interceptar o localizador. Salvador, muito boa tarde. Vai bem a 720, livrando a sua escolha. 109. Report takeoff, runway 10, voo 1985. Torre Salvador, azul 4260, na final ILS, trem baixado e travado. Ciente, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. Azul 4260. Continuando a aproximação, 4260. Oi Salvador, boa tarde, o Pantanal 4711 no ponto de espera da 10 pronto. Mantenha, 4711. Mantenha, 4711. Então, 3190, reduza para 200 nós. Ok, 3190. Dano 50, gol 755. Gol no 755, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 1, 2, 3, 2, 5, obrigado, boa tarde, gol 755. 2-0, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, 4260. Torre Salvador, boa tarde, ao gol no 077, no ponto de espera da 10 na sua escuta. Eu no meio, 1-2. 077, está no ponto de espera na sua escuta. Ciente, mantenha. Gol 1985, airborne at 220, contact us, Salvador, departure 119.8. Salvador, departure 119.8, 1985, so long. So long. Pantanal 4711 após o tráfego na final, alinhar e manter. Após o tráfego na final, alinhar e manter na 10, 4711. Salvador, departure, good afternoon. Go 1925, passing 2000, Gole, departure. 1925, radio contact, on departure, climb it for level 360, Gole, departure. Climb to flight level 360, Gole departure 1985. Já não vem Alfa visual acordatório? Afirmativo, visual com campo também. Chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, grato. Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, ainda não vem Alfa. Passou Paripe, visual acordatório, qual no céu? Ok, Índia November Alpha, chame na final de 3 milhas, 117. Mandará 3 milhas na final da 17, November Alpha. Zaruno, informe sua velocidade. 250, 1601. Sente. Através Paris, ingressando Interlagos, Vitorinha Juliette. Rotando Vitorinha Juliette, reporte na rotatória ou visual com campo. Reporte na rotatória ou visual com campo, Vitorinha Juliette. Tan 3190, curva direita, proa 050. Limite ao localizador. Direita 050. Tan 219, TAP 260. Canal 4711, autorizado decolagem, 110 graus, 10 mais. Autorizado decolagem, pista 10, 4711. 567, tem que dar informação de foto. 3567, Brasília, guarde a cópia, ajuste no 013. E aí, aguardando no 013, guarde a pista. É o Charlie, 150. Lima aqui, Zulu, chame Torre, 118, decimal 95. Boa noite, lá no boa tarde. O que você vai ver o Lima Zulu. Cadê o de Costa Azul, vai de Serra Verde, Vitor Romeu, vai marchando 510, corredor até, vai pra bote. Código 01-107, Romeu Sabral. 070-692. Tá bom, Romeu, vai ficar bravo. Reporte no. Mantenha 500 pés, reporte no farol da barra. Farol da barra, Romeu, vai ficar bravo. No menos 2, desça até nível de voo 050, QNH, 1-0-1-3. 050-1-3, nível 1-2. TAN 3190, para o localizador, direita 090, reporte estabilizado. 090, reporte estabilizado. Então, 390, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. 2.000, autorizada final X-Ray, obrigado. Gol 1601, vetoração para sequenciamento, curva direita para 235, limite ao QDMIC 1.00 de Salvador. 235, qual é o limite, senhorita? QDMIC 1.00 de Salvador. Salvador, boa tarde, Pantanal 4719. Pantanal 4719, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, quantos visuais, senhorita? Pode voar direto da EL? Autorizado direto da EL, 4719. Direto da EL, grato. Atingiu 50, 692. Colo 925, voe direto, Ofito. Fly direct, Ofito, 1985. Visual com campo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame Torre, 198, decimal 95. 1895, Juliette. Ou menos 2, desça até 3.000 pés, QNH, 1013. 3.000, 1013, menos 10. Boa tarde, autorização 410 para Recife. 806, o número 2 para decolagem, para cópia, aguarde 1003. Aguardando, vou no 8.000, obrigado. 4260, mantenha antes da Juliette. 4260, mantenha antes da Juliette. Do táxi, o Chanel 6321, com 61 a bordo, 4 de autonomia, alterna com fins. 6321, em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera, 1895, ajuste na 013, boa viagem. Juliette, Alfa, ponto de espera, 1895, 6321, obrigado. Alfa Victor Juliette, autorizado o táxi, chama na interseção para ingresso. Chama no ponto de esperar. Eu presulou 97, pistão a zero, curva direita, na saída gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, transponder 5577, o TAN 3567. Ok, autorizado Brasília 300, Alfa Zulu 17, decolada 10, curva direita, gole Ofito. 98, controle de saída 5577, transponder, alterna 3567. Correto, portão 7, chama pronto, 3567. Portará pronto, 3567. Ah, 3-0, chama a torre. Reduzir a velocidade sobre a estação final, chame torre, 198, decimal 95. 10895, papai. Ok, 360 para a esquerda novamente, isso também é grau. Torre, Salvador, muito boa tarde, Jota, 3190, a uma milha de Simbra, baixado e travado. Ok, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, 3190. 90. Vitorino de Juliette, mantenha a espera visual sobre a rotatória, 1500 pés, aguarde instruções. Mantenha a espera sobre a rotatória, aguarde instruções, Juliette. Concursos pela esquerda, ok? É 01, via esquerda pro 210. Esquerda 210, gol 1601. Eu tô chegando na rotatória agora. Para aproximação final, reporte estabilizado. Reduzindo, reportar estabilizado, 610. 60, após o Oxené, portão 9. Após o Oxené, portão 9, 4260. Tráfego Salvador, boa tarde, 4206, ciente da uniforme. 601, curva esquerda, proa 150. Esquerda 150, gol 160. Ponte localizador no 601. Obrigado, senhor. Ok, aguarde a tua primeira empresa. No aguardo 4206. TAM 3190, autorizado pouso, vento 110 graus, 10 nós, sua esquerda tem um Charlie 150 aproximando para 17, pela velocidade ele vai seguir com o número 2. Gente, TAM 3190, livre pouso, obrigado. 1601. Negativo, prosseguir. Curve à esquerda, 130, reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado. 130, gol 160. Pantanal 479, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1251, alternando 13325, boa tarde, Pantanal 479. 601, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento RLS X-Way, após estabilizado o localizador. Trabalho estabilizado para 2000, gol 161. Pelo menos 2 chame torre, 18 decimal 95. Decimal 95, 69. 130 graus com 10 mais. Salvador, boa tarde, gol 62, estabilizado em LS X-Ray. Número 2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Afirmativo, 1000 pés, 1000 pés, 360 pela esquerda agora, Vitorino e Juliette. 1000 pés, 360 pela esquerda, Juliette. 190, solo 30, solo 219. 219. E reporte estabilizado. Meu Deus. Salvador, 73. 3190, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 3190. Rio Novembro Alfa, táxi, libere a pista esquerda pela Quebec, ok? Libere na Quebec, futuro 180, mantenha a posição na Quebec, aguardando autorização para o táxi. Gol no 612, autorizado pouso, vento no 30 graus, 10 nós. A sua esquerda tem um Papa Alfa 32 prosseguindo para a final do 97. Não vai interferir com a sua aproximação, ele será o número 2. 612,